Dois. Continuado. Vamos voltar a concentrar sem conversas paralelas? Vamos lá. Vamos lá, então, pergunta. A pergunta é a seguinte. Se nós vamos tocar os projetos e esperar a lei federal ser aprovada ou não aprovada. Quando a gente tem um Congresso bastante conservador, né? Essa é uma dificuldade, talvez, para esses projetos em nível social. Então, outra pergunta que eu quero saber, dá para tocar, os projetos que está inserido nessa lei de 2002, e aí se sair for contemplado a lei federal, para alterar essas leis que estão em 71 de 2002? 12. 12. Essa é a tá. Se eu entendi sua pergunta, é se vai, né, ler e tocar projetos. Vamos ver com essa lei de 2012, isso, dá para tocar esse projeto aqui também. Isso. Os projetos são para ser tocados. Inclusive, o Carlos lembrou uma coisa muito interessante da história, né, dos italianos, que na sua pergunta me faz lembrar para ajudar na resposta. Mesmo no caso da Itália, primeiro projetos são tocados, eles são colocados em frente, depois vai vindo as leis. É, mas tem que ficar ligado, né? Então, assim, a ideia é a gente tocar os projetos e vou reforçar o que a Ana disse. Nós precisamos levar o ponto focal, o foco de cooperativismo social. Então, vamos lá. Na discussão da Lei Municipal de Economia Solidária, que está parada desde 2004, a ideia é, opa, é retomar. Então vamos lá, vamos ver se tem o item cooperativismo social lá na lei municipal. Aí tem lei estadual, aí já está se discutindo a lei federal, né, com um comitê específico de ministérios. Então a questão é nos organizarmos para levar esses pontos. E para a gente, no primeiro momento, encerrar essa comissão e passar para outra, nós precisamos nos formar, entender essa questão para poder a gente levar nesses espaços. Tem uma pergunta. Fórum municipal, fórum estadual, né? E aí nos comitês pergunta. Federais, que também o Carlos faz parte. Antes da sua pergunta, a gente só vai precisar apresentar as comissões. Tá. Pode bom. Ser? Bom. Obrigada. Então, assim, isso é uma primeira rodadinha, né, uma primeira pontuação, que a ideia é a gente fazer uma apresentação das comissões para a gente juntar. Pode ser? Pode. E aí a gente passa para outra comissão, depois a gente volta. Tá bom. Isso aí. Pode ser a comissão de formação agora. A gente agradece a comissão de políticas públicas com uma salva de palmas. E agora tocamos.